very thought of you. And I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. Sempre a sonhar assim, feliz eu estou enfim. Parece só ilusão, mas é muito pra mim. The idea of you, longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. E posso ver seu rosto lindo se abrir em cada flor. It's just the thought of you. Penso muito em ti, my abrir em cada flor. It's just the thought of you. Penso muito em ti.